Eu espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero vir. Ah, como eu quero. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amada por alguém, porque eu me sinto amada por vocês. Maraca, meu amor. Diz. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não precisa de dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Grita o mundo inteiro. Eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Como é que é? Eu te quero ver. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você ficar. Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. Sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é o que eu espero. Grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, os dois braços em cima, batendo na palma da mão. A semana inteira fiquei esperando. De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso Deus me dá. Grito ao mundo inteiro, eu não quero dinheiro, eu só quero maraca comigo. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo,